Os proprietários da fazenda Pedra Redonda estão impedidos de realizar intervenções no imóvel por determinação da Justiça. Localizada no município de Ubá, região da Zona da Mata, a fazenda é protegida por lei desde 1995. As medidas judiciais atendem aos pedidos feitos por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra os proprietários do imóvel e contra o município. A fazenda Pedra Redonda ocupa uma área de 22.700 metros quadrados e foi descaracterizada por empresários do ramo imobiliário. Apesar da lei complementar de 2014 liberar o entorno da sede da fazenda para o parcelamento do solo, a proteção sobre a edificação do imóvel e seu acesso ainda prevalecia. Para a Justiça, a Lei Complementar 167 de 2014 é ilegal, pois foi publicada para atender a interesse individual. Segundo a promotora de justiça, Thaís Lamin, a lei municipal que garantiu a proteção e a preservação da fazenda Pedra Redonda, de toda a quadra e entorno, deixa claro que são parceláveis todas as vias que compõem o bairro Cidade Jardim, com exceção da área onde está localizada a quadra e a sede da fazenda Pedra Redonda. Na ação, além de pedir a anulação da norma, o MPMG pede à justiça que os proprietários sejam impedidos de demolir, mutilar, executar obra, suprimir vegetação ou parcelar o solo na quadra onde está localizada a fazenda. As intervenções, caso aconteçam, podem ser feitas somente para restauração, recuperação ou reconstrução da sede da fazenda e do seu entorno. O Ministério Público de Minas Gerais também pede à Justiça que o município de Ubá não conceda qualquer licença ou autorização para intervenção na fazenda Pedra Redonda. Caso a Justiça aceite definitivamente os pedidos do MP, os proprietários do imóvel terão que apresentar projeto técnico elaborado por profissionais capacitados para reconstruir o imóvel e restaurar o entorno. Já o município ficaria responsável por fiscalizar mensalmente a área da fazenda, para verificar se há ocorrência de intervenções não autorizadas pelo poder público no local, e também arcar com o dano moral coletivo. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.